Estamos sob o longo e aveludado manto negro da noite. Saboreamos o lado vermelho da vida. Eu sou o Lorde A, e você está escutando Vox Vampírica Revamp da The Mausoleum Radio.com e também no site oficial do programa VoxVampírica.com. Venham, venham onde estiverem. Muito boa noite, estamos iniciando mais uma edição do Vox Vampírica Revamp ao vivo nas ondas da AcidicInfection.com e também gravando o formato podcast desta edição. Semana passada não tivemos Vox Vampírica devido a problemas técnicos, mas que já foram ajustados, arrumados e preparados para não acontecerem mais. Então, muito, muito boa noite a cada um de vocês. Estamos hoje transmitindo o programa diretamente sob os auspícios, bênçãos e maldições do novo ano astrológico, ou seja, um ano de Saturno. Um ano onde as coisas às vezes são mais devagar, mas tudo aquilo que está escondido, tudo aquilo que está oculto é desvelado, é apresentado, onde máscaras quebram e se não quebrarem, as verdades por detrás das máscaras vazam entre os buraquinhos dos olhos de cada máscara. Estranho e intrigante. Ainda assim, um ano cheio de significados. Por exemplo, nesse ano de Saturno, o Círculo Strigoi comemora a abertura do seu 8º ano de atividade. Afinal de contas, todo agrupamento e toda marca contém a sua contagem de tempo baseado no momento da sua abertura. E esse é o 8º ano de atividades do Círculo Strigoi. O começo, né, do 8º ano de atividades. É estranho quando a gente pensa nesses termos. Quando você para e pensa que algumas criações já têm 8 anos de existência. O Vox Vampírica é de 2007. E também já tem aqui seus aninhos e eu acredito que seja, além dos nossos amigos e parceiros lá de Minas Gerais, do Brumas de Outono, eu acredito que somos um dos programas dedicados à temática vampírica e também à música gótica, darkwave, eletrônico alternativo e afins mais antigos que se encontram em atividade e no ar aqui no Brasil e talvez na América do Sul. Isso são coisas, são fatos, são pequenas conquistas. São pequenas conquistas, irrelevantes no âmbito geral das coisas do mundo, mas relevantes quando pensamos que estamos em um país como o Brasil, onde algumas coisas não duram sequer alguns meses. 2013, o ano que a subcultura Vamp comemora 10 anos de atividade em países lusófonos, aqui no Brasil, na América do Sul, e lá em Portugal. 10 anos. 10 anos que eu dedico uma considerável parte do tempo da minha vida a desenvolver textos, produções multimídias, encontros, eventos, situações que permitam o alinhamento de pessoas afins, de vontades convergentes, e que em geral perduram quando há uma transparência e um propósito muito específico e muito grande. É estranho também pensar quando celebramos 10 anos de um trabalho. Porém, é uma conquista, não é uma conquista pessoal. Pelo contrário, mas a presença, a existência de uma subcultura Vamp aqui no Brasil, na América do Sul e Portugal, é um feito remarcável. Quando eu penso que não existia material disponível sobre esse tema 10 anos atrás em idioma português e as primeiras traduções acabaram sobrando para minha pessoa realizar, eu sonhava, eu ambicionava que as coisas tomassem uma proporção maior. Algumas vezes eu imaginava, ah, como será que vai ser daqui 10 anos? Será que o que que vai acontecer daqui 10 anos? E 10 anos se passaram, 10 anos aconteceram. E posso dizer com evidente orgulho que é fascinante saber que desde o ano de 2006 temos eventos ininterruptos em todos os meses, ou tivemos até meses com mais de um evento. Tivemos festas vampíricas que pouco a pouco são comparadas com eventos que acontecem em Nova York, também em outros lugares do continente europeu. Para aqueles que não apreciam tanto apenas o aspecto de festa, também temos eventos culturais, desde saraus, encontros esotéricos dedicados à cosmovisão vampírica, uma grande produção de conteúdos e uma grande produção de conteúdos, passeios culturais e uma infinidade de coisas que vão acontecendo simultaneamente de formas inesperadas. É realmente uma vitória sombria, uma guerra contra o conformismo, contra a apatia, que são as portas da barbárie que corrompem a sociedade. Sim, é uma guerra, mas não se trata de algo a vencer, algo que deve ser, ou alguma coisa que tenha que ser vencida. Não, pelo contrário, é algo pelo qual pode-se estar disposto a morrer por isso. Eu acho que tem bem mais a ver. Eu acho que a pegada é bem essa. Os antigos, pelo menos na Grécia, né? Não sei como eram em outras partes do mundo, mas na Grécia a ideia de destino era algo que me interessa, é algo que me fascina há muito tempo. Dizia-se que o destino era descobrir como ia ser a sua morte, e que quando viesse a morte, ela seria exatamente no tamanho, na intensidade, na forma com a qual você viveu. Esse, talvez de uma forma mais incrementada, fosse desse jeito, ou uma ideia semelhante a essa que era sussurrada nos iniciados dos mistérios Eleusis, e quem sabe ainda nos mistérios cabíricos da antiga Samotrácia, também não herdassem uma forma, uma ideia, uma percepção, uma vivência semelhante. E nesse arco de celebrações de 10 anos de subcultura vamp no Brasil, América do Sul e Portugal, eu queria deixar esse questionamento na abertura desse Vox Vampírica de hoje para todos vocês. Pelo que você está a fim de morrer? Você está pronto para morrer exatamente que quando você morrer vai ser exatamente como você viveu? Ou seja, suas ideias, suas impressões, seus trabalhos, suas atitudes vão estar no mesmo grau e na mesma estação de como você conduziu tudo aquilo na sua vida? Você está feliz? Você sente que você vive de verdade? Você sente que está vivo de verdade, vivendo instante a instante, valorizando cada gota do seu sangue? Nessa resposta, você não precisa me conceder. Entretanto, se quiser me conceder, eu me sentiria extremamente grato pela confiança e talvez por escutar, ou melhor, escutar não, e sim ler impressões, ideias, e quem sabe assim poder conversar mais com vocês que escutam esse programa ao vivo e também na versão podcast. Se vocês quiserem responder esse questionamento que eu joguei aqui, vocês podem acessar facebook.com/voxvampirica e escreverem lá a resposta para mim. Eu vou curtir ler. Realmente vai ser uma experiência, uma vivência interessante. E por onde eu começo essa edição de hoje, depois de tocar em um tema tão delicado? Nessa edição de hoje, nós teremos um bloco, a continuação da matéria sobre a Ordem dos Assassinos, os Ismaelitas, e obviamente falaremos também um pouco do universo do jogo Assassin's Creed, que foi a nossa pauta anterior, que foi interrompida por falta de tempo para prosseguirmos à última edição, que já está disponível para download em formato podcast. Bom, eu também, assim, eu estou vendo aqui o roteiro que eu escrevinhei antes de abrir essa gravação, antes de abrir esse programa. Então nós teremos hoje a pauta da Ordem dos Assassinos, dos Ismaelitas e do Assassin's Creed, que vai ser logo depois do primeiro bloco musical. Nesse começo do programa, eu quero mandar um forte abraço para os meus queridos Heather Zapatero, Yves Morgan, Kel Kill e Christian Hossoy. O Christian, eu acho que eu ainda não apresentei ele aqui no Vox Vampírica. O Christian Hossoy é o proprietário da loja Fake No More, lá na Galeria do Rock, na loja 474, no terceiro andar, que simplesmente criou ali algo, um universo extremamente agradável e estimulante para os sentidos, que é o ambiente da loja Fake No More, com toda a sua decoração, seus trajes que estão lá, os trajes que estão lá à venda, que são belíssimos e são grifes de estilistas de várias partes do Brasil, de qualidade extremamente bela e bem realizada, bem executada, e sem falar no atendimento, no resplandecente e agradabilíssimo atendimento que a gente recebe do Christian e da irmã dele, a Rosângela. Um ambiente único e muito especial, e que está sediando, agora no ano de 2013, os encontros, a nova temporada dos Encontros do Tarô dos Vampiros, Oráculo da Noite Eterna, e também é o ponto de saída do Passeio Cultural São Paulo Maldita. E ambos esses eventos acontecerão ali na loja Fake No More, no seu mezanino, todo segundo sábado de cada mês. Embora teremos alguns feriados, né, no decorrer do ano, então eu convido vocês a sempre ficarem de olho na fanpage facebook.com/voxvampirica para acompanharem nossa programação e prestigiarem, conhecerem a Fake No More, fazerem suas compras lá, que eu tenho certeza que vocês vão encontrar muita, muita coisa bacana lá. A partir do mês de abril, além do encontro do Tarot dos Vampiros, eu, Lorde A, estarei realizando um novo projeto ali dedicado a alguns cursos de tarô, cursos práticos de tarô, cursos práticos e interpretativos, onde você vai aprender a pensar em tarô, reconhecer símbolos, seus significados, história, simbologia, mas principalmente ser capaz de fazer jogos simples e complexos, onde você possa encontrar perguntas e principalmente direcionamento e criar um belo trabalho de reflexão pessoal e encontrar o sentido, o pertencimento no seu tamanho, na sua velocidade, na sua intensidade para cada encruzilhada do destino em sua vida. Então, desde já, fiquem atentos na fanpage facebook.com/voxvampirica, que todas essas novidades vão estar aparecendo por lá. Na próxima quinta-feira, 28, aliás, melhor checar, né, antes de falar. É, falei certo. Na próxima quinta-feira, 28 de março, teremos a quinta edição do evento Fangstase, a festa vampírica e gótica da cidade de São Paulo, uma festa bimestral, por vezes trimestral, realizada no delicioso Poison Bar e Balada, ali na Vila Madalena, na rua Morato Coelho, 651. Nessa edição teremos a presença da bailarina Shakti Shala e sua dança do Sagrado Feminino. Teremos uma performance encantadora da senhorita Shendra. Teremos as discotecagens minha, Lorde A, do DJ Demo, do antigo Nias e atual Poison. o meu queridíssimo Yves Morgan, do programa Dark Knight, aqui da Acidic Infection, e ainda nossa DJ honorária, nossa DJ residente honorária, a Kel Kill de Brasília, do programa Lasciva Nociva e do evento homônimo aqui na Acidic Infection, e a organizadora da festa oficial do Dia dos Vampiros lá na cidade de Brasília, deste ano de 2013. Vamos sim, vamos ter a presença dela lá no Fantasy, e eu tenho certeza que será uma noite inesquecivelmente bela, bela e perfeita. Nas novidades, teremos, né, quase certo, teremos a estreia de um drink criado pela cineasta, diretora e atriz Liz Vamp, e ainda uma outra surpresa no cenário da festa, que a gente espera que esteja bem executada e pronta até lá, que está sendo preparada pelo nosso querido Eric Miller. Então tem muita coisa boa. Nos expositores teremos a grife Olhar de Gata, teremos uma novidade, a presença da Bats and Bees, Arte e Moda, e o nosso querido Léo Serpens, o tarólogo, que está lá no Fantasy sempre apresentando o Tarô dos Vampiros, Oráculo da Noite Eterna. Certamente deve ter escapado alguma atração, mas no decorrer do programa eu vou me recordando e vou apresentando para vocês. Eu vou chamar então o nosso primeiro bloco musical da noite, e na sequência a gente fala da história da Ordem dos Assassinos, dos Ismaelitas e também, né, e também do Assassin's Creed. Então não saiam daí, eu já volto. Oh, First, we take Manhattan. Berlin, we take Berlin. I don't like your fashion business, mister. And I don't like these drugs that keep you thin. I don't like what happened to my sister. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Thank you for those items that you sent me. The monkey and the plywood violin. I practiced every night. Now I'm ready. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. I remember me. I used to live for music. Remember me. I brought your groceries in. Well, it's Father's Day. And everybody's wounded. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Você está curtindo Vox Vampírica Revamp, um programa que vai ao ar todas as quartas-feiras, das 22 horas até a meia-noite, no site da acidicinfection.com e no formato podcast através do site voxvampirica.com. Eu sou o Lorde A e apresento esse programa, que começou como um podcast no distante ano de 2007. Ou seja, já faz um tempinho. Nesse bloco e no próximo iremos abordar a questão da Ordem dos Assassinos, os Ismaelitas e ainda todo o contexto deles, desses incomuns agrupamentos que existiram no Oriente Médio e o universo ficcional do jogo Assassin's Creed. Este bloco é uma continuação do nosso podcast anterior. E se você sentir que não está entendendo muito bem esta edição, eu sugiro fortemente que você faça o download da nossa edição anterior e confira na íntegra a história da Ordem dos Assassinos, dos Ismaelitas e do universo do jogo Assassin's Creed, um universo ficcional que se inspira tanto nos Ismaelitas quanto na Ordem dos Assassinos. Não é um tema exatamente simples, mas é um tema extremamente belo. Bom, recordando um pouquinho da edição passada, né, nós tecemos uma história sobre a Ordem dos Assassinos, falamos sobre a figura de Al-Hassan ibn al-Sabah, provavelmente um persa da região de Tours que clamava ser um descendente clamava ser descendente de uma linhagem de reis lá do sul da Arábia. E, bom, aí a gente vai ver como vai surgir, né? Como irá surgir essa sociedade, uma das suas principais fortalezas, que foi o Alamute, ninho do abutre ou ninho da águia. E um dos temas, né, mais comuns quando se falam sobre os assassinos é um relato que foi escrito pelo próprio Marco Polo, lá nos tempos da Renascença italiana, onde ele falava, né, que encontrou esse Alamute, que visitou essa ordem dos assassinos, e sobre como o líder da ordem naquela época era um homem astuto, manipulador e que drogava os neófitos da ordem para terem visões sobre um belo jardim cheio de mulheres, leite e mel, e em seguida recolhia cada um deles e falava que aquilo tinha sido uma visita no paraíso e coisas assim. Então vamos tomar esse aspecto agora deles com o tema Enteógenos, Mulheres e o Jardim do Paraíso. As boatarias e fontes de segunda mão medievalescas ocidentais contam que, para alçar seus objetivos, a liderança da Ordem dos Assassinos fazia uso da hipnose, da lavagem cerebral e das drogas baseadas no haxixe em seus alvos. Inclusive, tal relato chegou na Europa graças a familiares de Marco Polo, se não o próprio, que viveram nessas vizinhanças do Alamute entre 1271 e 1272. Pelo menos a parte dos familiares de Marco Polo, o historiador renascentista que usa a alcunha de Oliver Bowden, não deixou escapar de sua trama fantasiosa nos livros da franquia Assassin's Creed. Inclusive, é historicamente atribuído ao próprio Marco Polo o relato e as descrições de como eram as instalações do Alamute, sua arquitetura, seus jardins e mesmo algumas pinceladas sobre os misteriosos processos iniciáticos conduzidos pela Ordem dos Assassinos. Tudo isto consta no Book of Sir Marco Polo de Venetian, traduzido por Henry Yule, na Londres de 1875. A utilização do haxixe é curiosa. Podemos especular que ela integrasse um fundamento espiritual nesse contexto, um enteógeno, quem sabe. Ainda no reino do especular, talvez esta fosse parte de uma receita ainda mais complexa. Afinal, o haxixe, por si, como parente próximo do cânhamo, apenas tem como diferencial o fato de causar alucinações mais pulsantes. A região do Alamute era conhecida por ser o berço de plantas como a arruda da Síria ou ainda a éfedra, entre muitas outras infinitamente mais potentes. Uma sugestão interessante é que, na língua dos turcos, a palavra que designava assassinos era haşhaş, e ela significava ópio, que certamente seria uma droga mais potente e eficaz para suscitar visões e experiências transcendentais do que o haxixe. Um fato inegável é que enteógenos e plantas de poder foram utilizados nos processos espirituais das grandes civilizações que tiveram berço naquela região, a constar sumérios, babilônicos, assírios. Como toda ordem secreta, teremos níveis hierárquicos mais baixos, onde talvez as plantas fossem utilizadas para assegurar lealdade através de visões e iniciações, e níveis mais elevados, onde as plantas e substâncias eram usadas com função de comungar com o sagrado em benefício da ordem. Não podemos nos esquecer que a ordem em questão, historicamente, cultivava uma visão agnóstica, e que a diferenciasse das crenças e obediências do mero populacho. Tais processos iniciáticos, que negam a realidade circundante em prol de uma visão mais ampla, também eram conhecidos e praticados por seus inimigos fidalgais, os templários. A visão da águia talvez fosse consequência de tais iniciações de evidente metodologia xamânica. A questão do enteógeno e das plantas de poder e sua utilização como ferramenta religiosa para ativar ou levar o sagrado para si não é exclusividade da Ordem dos Assassinos. Sendo uma ferramenta religiosa temporal presente em âmbito global, transgeográfico e transcultural. Embora atualmente essa questão dos ismaelitas e da Ordem dos Assassinos usarem drogas e enteógenos e caiam no contexto da mera boataria e especulação medievalesca, sem uma comprovação histórica eficaz. Na obra Assassinos, do Bernard Lewis, o autor aponta que a própria palavra assassino possui uma origem controversa. Sua origem gera desacordo a despeito de ser comumente associada ao nome original do haxixe. supostamente empregado pelo líder e fundador da seita, Hassan el-Sabah, para, em conjunto com jardins, arquitetura, mulheres e demais prazeres, dar uma amostra do paraíso que aguardaria aqueles que morrem pela causa. Dentro de um outro contexto, na Europa, também se falava do Venusburg ou do Venusberg, o Monte de Vênus, onde a iniciação aos prazeres, quem sabe um contato com as musas mitológicas, igualmente acontecia, talvez de forma não literal, talvez de forma não literal. No caso da Ordem dos Assassinos, o referido Book of Sir Marco Polo, The Venetian, conta que os líderes do Alamut mantinham um harém particular com diversas jovens nas mais variadas partes do mundo para encenarem aos seus iniciados. Acredita-se que, devidamente sob a influência do haxixe ou outras fórmulas, os mistérios do paraíso que eles visitariam e depois retornariam para a terra. E se morressem em missão, viveriam eternamente ali. A designação assassinos é bastante curiosa. Era um termo abusivo e pejorativo utilizado sobre tal ordem por seus inimigos políticos, que talvez pudessem não remeter à utilização de haxixe ou de outras drogas. Em persa, assassin, batinian, em arábico, hashashin, no turco moderno, hahaliye, e também hashishin, hassassin, ou haoish, hashiwin, podemos talvez pensar que fosse um xingamento equivalente a párias marginais e forasteiros. Pesquisadores contemporâneos apontam que talvez o consumo de haxixe e outras drogas fosse um exagero medievalesco, no final das contas. Por volta da década de 90 do século XX, a visão sobre os ismaelitas e os assassinos se afastou do senso comum que imperou até então, com a descoberta de novos documentos e publicações historicamente fidedignas. Nesse ponto, diz que tudo se resolve facilmente num clique. A visão que imperou sobre a Ordem dos Assassinos desde os tempos medievalescos era apenas uma fractal construída sobre a visão dos seus inimigos europeus e detratores do Oriente Médio. Durante os tempos da Renascença ainda imperavam os relatos do Marco Polo, desatualizado em cerca de 300 anos, e os pesquisadores tão pouco eram capazes de explicar a etimologia do termo assassino. Permanecia a visão de uma seita radical de matadores treinados para cometerem assassinatos políticos e seus adversários. Por volta de 1838, era vitoriana, um tal de Silvestre de Sacy, escolástico e especializado no orientalismo, estabeleceu a infame ligação assassinos, assassine, assassine e consumidores de haxixe. Porém, o termo árabe usado pelo califa fatimida chamado Al-Hamir, em 1122, quase 800 anos antes, né, de forma pejorativa, um agrupamento nizari de ismaelitas, poderia não necessariamente significar consumidores de haxixe, e significar forasteiros e vagabundos. Mas a associação de consumidores de haxixe serviu muito bem para os cruzados e os historiadores anti-ismaelitas usarem tal associação em seu proveito político e secular. Nenhuma novidade sobre o sol ou o luar. E dessa forma, a visão equivocada sobre os ismaelitas permaneceu em todo o mundo por incontáveis séculos. Temos aqui um péssimo hábito de generalizarmos como meros assassinos a toda uma cultura e um segmento de um povo que foi muito mais do que aquilo que foi exaltado por seus inimigos políticos e territoriais. Eles eram culpados, os assassinos, de tudo por seus oponentes e demonizados pelos seus conquistadores. Os nizares, ou ismaelitas, não foram todos assassinos. Porém, esse trabalho de reconstrução histórica foi efetivamente conduzido no transcorrer do século XX com a criação de associações e instituições destinadas à pesquisa histórica, arqueológica e científica dessas culturas antigas. Pesquisadores como Peter Whaley vieram a prover evidências interessantes contra o folclore dos assassinos e as historietas medievalescas sobre eles. O próprio Whaley, baseado em sua ampla pesquisa, acredita que a compreensão da visão esotérica ismaelita a respeito do paraíso era simbólica e metafísica. Acordar era uma visão simbólica e metafísica. Com isso, ele quer dizer que essa história do Marco Polo de um líder religioso que drogava seus neófitos para terem jogava eles no harém para terem visões, drogava eles de novo e tirava e falava que eles tinham estado em outro mundo, poderia muito bem ser uma mentira, uma distorção anotada por terceiros. E assim, e os ismaelitas lá no seu Alamut, em El Masyaf, em outros lugares, eram um povo extremamente desenvolvido filosoficamente e tecnologicamente, e dificilmente aquele povo seria convencido que, através do uso de drogas ou de enteógenos, realmente tivessem estado no céu. Se o céu fosse uma mera encenação, e como seria uma mera encenação, isso dificilmente convenceria eles a entrarem em missões suicidas. E essa é a parte mais curiosa, né? A interpretação deixada nos textos sobre o simbolismo esotérico que os assassinos, os ismaelitas, encontravam no Alcorão, sobre o paraíso, as anotações que foram deixadas deles, servem como forte evidência que desarticula e desarma fidedignamente as alegações dos escritos de Marco Polo, que são os mais famosos, e daquele cara ali da era vitoriana que eu falei agora há pouco, né, o de Saci. E essa história, né, de um jardim de mulheres e haxixe no Alamute, que motivavam jovens a cometerem missões suicidas, acaba ficando como uma construção estranha de inimigos políticos deles e de invasores posteriores. Tanto que até mesmo alguns inimigos e os próprios mongóis que invadiram Alamut e Al-Masyaf e outros lugares nem mencionaram a existência do tal Jardim das Delícias ou dos haréns dos ismaelitas. O que é bastante estranho, pois os inimigos buscavam detratar os habitantes do Alamut de todas as formas. Esse pesquisador do final do século XX, Willey, concluiu que não existem evidências fidedignas das lendas do consumo de haxixe ou mesmo do tal Jardim dos Prazeres e outras arapucas que constam nos relatos do Marco Polo, quando a gente fala sobre os ismaelitas e sobre a Ordem dos Assassinos. Os haxaxim foram parte importante da cultura e do folclore medieval. Foram os bodes expiatórios e os demônios da produção cultural daqueles tempos. Eram os cavaleiros negros que se abatiam contra os cruzados e os templários e os buscadores do Graal. Foram os arqui-inimigos quintessenciais e a face da vilania. Muitas vezes foram retratados como a face negra e oposta do nobre cavaleiro, a sombra a ser confrontada e integrada. O cruzado e o templário carregavam na mística, a imagem da nobreza, da honra e do valor cristão. E o assassino, nesse contexto, era o cruel degolador selvagem de gargantas, sedento de sangue. Que coisa mais vampiresca. Ah, e claro, e muçulmano. Quem pensou no Vlad Tepes e também no personagem Drácula de Bram Stoker, ao falarmos de bodes expiatórios e afim, não viajou tanto assim nas ideias. Ambos tiveram experiências de vida bem trágicas com os turcos e os muçulmanos. Embora na vida como ela é, os perigosos assassinos viviam em uma região onde eles estavam culturalmente e tecnologicamente bem melhores desenvolvidos que seus oponentes europeus. Ou seja, os cruzados e os templários e outras ordens de cavalaria dançaram miudinho na mão desses caras, né? Era um povo que estava à frente, tinha uma das melhores bibliotecas do Oriente Médio. Seus líderes eram versados em astrologia, medicina, matemática, geometria, arquitetura. Estavam numa época histórica que tinham reclamado para si o espírito especulativo grego. Tinham ainda, com esse espírito especulativo, preenchiam as lacunas da antiga religião da luz da Pérsia. Não eram um bando de selvagens, tampouco um bando de drogados e menos ainda um grupo de terroristas fanáticos que preferiam morrer em missão. É um outro contexto, é um outro povo que não tem nada a ver com a construção moderna que a gente tem a respeito do tema. No século XII, a palavra assassino e suas variantes significavam em toda a Europa um matador profissional, contratado por alguém que pudesse pagar por seus serviços. Algo bem diferente da nobre e heróica família Alditore de Florença, da franquia Assassin's Creed, focalizada em seu universo ficcional. E no entanto, né, em questão histórica, os assassinos eram figuras que apareceram até mesmo na obra de Dante Alighieri, A Divina Comédia, em alguns momentos da passagem dos personagens principais no trajeto do inferno. No século XIX existia um cabaré na bela Paris chamado Cabaret des Assassins, devido a um curioso assassinato de seu proprietário. Alguns dizem que ocultava um esconderijo de consumidores de haxixe. E os guias turísticos e o comediante norte-americano Steven Martin contam que lá foi um palco do livre pensar e dos agnósticos daquele tempo. Só que os assassinos são exaltados e aclamados naquele mesmo século, nesse mesmo século onde tinha esse cabaré dos assassinos, pelo filósofo Friedrich Nietzsche, que enxergava nos assassinos um símbolo de antiascetismo e espírito livre, distante de crerem em verdades metafísicas. Para o filósofo Nietzsche, a Irmandade dos Assassinos encarnava um rico simbolismo de transcender culpas políticas, psicologias e éticas judaico-cristãs ocidentais, de ressentimento e de culpa. Nietzsche comparava sua imagem, a imagem da Ordem dos Assassinos, com espíritos livres, e cada assassino, integrante daquela ordem, era um integrante de uma augusta irmandade. Afinal, quando as terras dos assassinos foram invadidas pelos cruzados e pelos sultões e vizires, bem como pelos mongóis, os assassinos se prontificaram a defender seu território, sua cultura, sua tecnologia, solitariamente, entoando que nada é verdade e tudo é permitido. Assim, a liberdade do espírito se inicia quando se renuncia a crenças estagnadas, quando se renuncia a achismos e dogmas estagnantes. Coisas que apenas estão preocupadas em amputar e deformar nosso espírito indomável. Onde todos cegamente seguem alguma verdade, nada é verdade. Onde todos são limitados por falsos moralismos e leis que beiram o absurdo, tudo é permitido. Nesses casos, nada é verdade e tudo é permitido. Vamos agora para mais um bloco musical e na volta a gente fala mais sobre a Ordem dos Assassinos e uma recomendação de leitura e eventos que estarão acontecendo nesta e na próxima semana. Não saiam daí. She shuddered from the blast. from me, lit by the flames of my stricken lady. As the night lingered, she slid down to her end, leaving me with only my waning strength. Just as I felt something rise from the deep, a figurehead floating within arm's reach. I held onto her tight until dawn broke, and unveiled the ship drawn by the smoke. Until the end shall be at my side. Into the darkness shall be my light. Until the end shall be at my side. winning, consciously flinging sleep, my child. Sleep, sleep, my Isabella. Sleep, sleep, in your carousella. Sleep through the spinning, just like your beginning. Sleep, my child. Curtindo Vox Vampírica Revamp ao vivo nas ondas da Acidic Infection e no site oficial do programa voxvampirica.com. Eu estava pensando em fazer o último bloco do programa dedicado aos Ismaelitas e à Ordem dos Assassinos. Porém, olhando o texto e a quantidade de tempo que levaria para narrar esses episódios finais, Eu preferi simplesmente deixar esse material para a versão texto, que será publicada brevemente em redvamp.com, junto com o podcast, com muitas novidades. No texto, no artigo, vocês irão apreciar e irão ter acesso a muitas informações que sequer foram mencionadas aqui durante o programa, durante esses dois programas, e será uma experiência muito interessante. São muitos dados, muitos detalhes, e vai ser mais enriquecedor nós fazermos dessa maneira. Mas, sem sair do tema, eu também já vou aqui fazer um adiantamento de qual vai ser a pauta do próximo Vox Vampírica da próxima quarta-feira. A pauta será o destino na visão da antiga religião dos gregos, dos tempos homéricos. A fonte de consulta vai ser um livro chamado Os Deuses da Grécia, do Walter Friedrich Otto, lançado no Brasil pela editora Odisseus. Eu separei duas páginas desse livro para já adiantar um pouco do tema para vocês e para meditarmos, pensarmos a respeito. Porque, quer queira que não, o tema tem uma aproximação estética sobre o destino e a morte, né? Morremos como no grau que vivemos, que é algo bem interessante. As vacilações facilmente compreensíveis no emprego da noção de determinação não podem obscurecer o sentido próprio da ideia. Ela define dois reinos que estão estranhos um ao outro: o reino da vida, do desenvolvimento, do sim, e o reino da morte, da ruptura, do não. Apenas o primeiro é dotado de forma, ativo, pessoal. O reino da negação não tem forma nem personalidade. Tão só define limites e corta de repente com seu alto lá. O desenvolvimento da vida. Aí os deuses nada mais têm a dizer. Eles servem à consumação do fado, mas apenas do modo como a vida plena e incólume pode servir ao perecimento dos caídos e desamparados. Se em todo caso é possível dizer que eles incorrem em determinações, então estas já não pertencem, no sentido específico do termo, ao lado negativo da existência. Tampouco se pode negar que, por vezes, surge uma outra concepção destinada a prevalecer mais tarde. Mas continua sendo plenamente claro que o pensamento homérico, autêntico, não subordina o fado à vida e o vício, mas sim a fraqueza e a morte. Esse pensamento é tão difícil e profundo que nenhuma pessoa refletida o pode tomar por uma ideia de um indivíduo genial. Pertence aos pensamentos primordiais da humanidade, que, independentemente de onde e quando tenham sido concebidos, são intemporais. A vida é movimento. E no movimento lhe vem ao encontro a divindade como plenitude de força, revelação e ventura. De suas dádivas, bênçãos e iluminações, tanto se apartam as determinações do fado e a necessidade, quanto não do sim, a morte da vida. Para o homem, não é destino alcançar, criar, gozar isso ou aquilo. É o alento da vida, o segredo de seu vicejar, que em cada momento de seu desenvolvimento e de seu enriquecimento é natural e ao mesmo tempo maravilhoso, construção lógica e ao mesmo tempo manifestação e existência da divindade. Mas é o destino da vida não alcançar tais e tais coisas, falhar aqui e ali, e finalmente decair. Ou seja, ela tem de passar ao outro lado do ser, que já não conhece vida ou florescimento algum, nem deuses, mas apenas necessidade e limitação. Aquele reino crepuscular, onde em vez do presente, dá-se apenas o passado, onde, se lhe faltam os deuses e o crescimento, preservam-se, todavia, todas as formas do atemporal e como grandes lembranças se reportam e remetem à vida. Essa ideia mostra-se clara e diretamente oposta a todo e qualquer fatalismo. Ela não tira ou não nada de seu rigor e deixa a vida sua maravilha. Não é dogma nem teoria revestida de coerência lógica, mas, como todo genuíno pensamento grego a respeito do mundo, realidade viva, que a si mesma se confirma. Voltando nossos olhos da ideia grega para as religiões de outros povos, notamos logo como, a partir de uma tal contraposição de luz e trevas, se chega perto de compor um dualismo muito acentuado. E assim a ideia grega se fará ainda mais venerável. No claro e profundo espírito homérico, refletem-se tanto o positivo quanto o negativo da existência, aquele com a inteira plenitude e plasticidade das formas, esse, por outro lado, tão somente enquanto limitação e obscurecimento, e, portanto, não mais como forma e personalidade. O negativo tomba sobre a vida como sombra. Sob esta sombra se escurecem os caminhos e seus gênios, e os deuses se convertem no demoníaco. Não se trata de intervenção de um soberano tenebroso. O próprio ser torna-se ermo e perigoso. Mesmo as potências benévolas, que tantas vezes protegem, tornam-se outras. Já não iluminam. Antes seduzem e transviam. É o caminho da queda. Assim sucede quando um homem as despreza. Elas que se querem vivificantes, convertem-se em maldição para esses homens, de modo que seu espírito se perturba e ele tomba no abismo. No Ajax de Sófocles, com cruel escárnio, a deusa Atena mostra Odisseu, o seu adversário, brutalmente abismado na escuridão. Esse que a desprezara tornou-se ele mesmo desprezível, uma figura entregue à troça. Só a grandeza da morte o volta a enobrecer. Assim, tudo se converte em escuridão quando o destino fala. Por mais fria e amarga que seja a necessidade, a grandeza da morte permanece como o último legado do esplendor da vida e de seus deuses. Nesse rumo também se foi a deusa que se fez perigo e desgraça. E ela deve levar consigo os que tombaram para dentro da noite silenciosa, onde não há bater de coração, nem hoje algum existe mais. Eu diria que são palavras fortes. Palavras fortes e para serem refletidas, meditadas e pensadas por cada um de vocês. Eu inclusive incluo nessa leitura a conclusão dessa obra do Walter Friedrich Otto. Chegamos ao fim e mais uma vez nos voltamos para trás. Sem dúvida, muita coisa importante foi deixada de lado e ainda espera ser trazida a lume adequadamente, mas ao menos bem cedo se alcançou o ponto de onde se pode ver quanta coisa se deixou de falar. A concepção grega do divino é tão vasta quanto o mundo, e por isso também é, em última instância, inefável. Patente ela se oferece a nós, sem obscuridade e sem paixão. Nela o misterioso não está em primeiro plano, e por isso não exige nenhum dogma de fé, nenhuma confissão. Repousa serenamente na profundeza e deixa que toda consideração acabe no indizível. Desse modo, ficamos conhecendo um sentimento do mundo de força e plenitude exemplar de que a imagem apropriada sempre há de achar-se na imperturbabilidade da natureza. Por conseguinte, não lhe pode faltar o essencial. Decorre que aí, onde não há cânone de fé, sem embargo se encontra consenso e unidade. Pode mesmo descortinar um sistema de ideias que nunca assumiu forma conceitual. Por trás da clareza da percepção está, todavia, o enigma do ser, e tudo mais é insignificante. Apesar da admirável abertura, o enigma é aí maior e mais difícil do que em qualquer outra religião, pois o pensamento grego se impõe a nós por seu caráter único. Nesse ponto, nenhuma das outras religiões nos ajuda. A grega a nenhuma outra é semelhante, por isso ela tão poucas vezes foi apreciada como merece, e quase sempre tem sido mal compreendida. A rigor, nunca é percebida, pois buscamos aprender sobre o sagrado com outras a que ela se confronta com grandeza única. Desse modo, acabou por ficar ignorada e esquecida a fé do povo mais rico em espírito, esse admirável mundo de crença que se originou da riqueza e da profundidade da existência, não de seus cuidados e aspirações, que não apenas havia de ver de modo mais lúcido que qualquer olho humano o esplendor do vivente. E também nisso mostrou-se a única, pois com o olhar do mais claro patenteou a eternamente insolúvel contradição da vida, como também de sua mais terrível escuridão acolheu a majestosa forma da tragédia. Definitivamente belas palavras e que de alguma forma pairam ao começo dessa edição do Vox Vampírica de hoje. Pairam, flutuam e deixam muita, muita coisa para pensar, não para encontrar respostas, mas para encontrar mais perguntas, mais e mais e mais perguntas, e no encontrar dessas perguntas, quem sabe encontrar sentido, pertencimento, pois as coisas são em função daquilo que acreditamos e que fazemos a nossa parte para que venham a ser. Nem mais, nem menos. O universo dá em abundância aquilo que você mais cultiva em si. Então, não procurem, deixem de procurarem agentes para suas culpas, medos e aprisionadores do seu espírito livre e indomável. Comece a procurar, especular, a espreitar e, quem sabe, caçar em você, na sua própria equação pessoal, a forma como você vê as coisas é um reflexo, é sempre um reflexo, um interessante e único reflexo. E quanto a isso, podemos pensar em muita coisa mesmo. E vamos estar bem além daquelas historinhas furadas de mestres interiores e vida interior o tempo inteiro. Alguma coisa maior, mais plena, mais rica, mais potente a ser descoberta sempre, sempre, sempre no presente. Eu prometi uma agenda de eventos deste final de semana. Então, o primeiro de todos, a gente começa com o aniversário do meu amigo DJ Demo, do antigo Nias e do atual Poison, lá na Rua Morato Coelho, 651, a partir das 23 horas, a partir das 22 horas desse sábado, 23 de março, lá no Poison Bar e Balada, na Rua Morato Coelho, 651. Quem comparecer, além de curtir uma festa impecável, assistirá uma discotecagem minha, Lorde A, bastante inesperada, tocando um pouco de hard e de glam rock. Então, como eu disse, será uma discotecagem extremamente inesperada e muito, muito, muito interessante. Outro grande evento que acontece nesse sábado, já em outro clube, lá na Nova Nostro, é o Convenção das Bruxas, do meu querido Christian Anubis. O evento tem como tradição ter o Christian Anubis como DJ e trazer diversas DJs convidadas. Entre elas teremos a Michelle Leona, a Nani Sucubus, a Carla EBM, a Nanda McCoy, a Valentina Pumpkins e a nossa querida Kel Kill de Brasília, que vai estar por aqui mandando um super som. A festa ainda terá performances de belly dance e muitas, muitas outras coisas bem legal. Vai ter um stand da, um espaço de Wicca da tradição de Annika Nemorenses, do Claudinei Prieto. Sorteio, vai ter sorteio de tatuagem, vai ter um monte de coisa legal, né? Ah, o evento vai acontecer na Nova Nostro, na Rua da Consolação, 2554, esquina com a Avenida Paulista, ao lado do metrô Consolação. O evento é organizado pela Anubis Eventos e vocês acham mais informações em anubischristian.zip.net. Já na quinta-feira, véspera do feriado de 28 de março, temos mais uma edição do evento Fantasy no Poison Bar e Balada, comigo, Lorde A, DJ Demo, Ives Morgan e a nossa querida Kel Kill, apresentação de dança do Sagrado Feminino da Shakti Shala, performance da Senhorita Shendra, presença de estandes das grifes Olhar de Gata, Bats and Bees, do tarólogo Léo Serpens e muita, muita coisa legal. Então não percam, estejam lá que vai valer muito a pena. Eu vou encerrar essa edição do Vox Vampírica de hoje nesse momento. Entrego cada um de vocês ao abraço deletério dela, que é a senhora de coroa de papoulas, a grande domadora de homens e mulheres. E nos vemos através da noite paulistana sob o longo e aveludado manto negro da noite. Adieu. Like a man.